9246, no Salvador, se tem indicação, sexta para 4.7 na chegada a ponto. Ajusta o centro no 090. 4.010, você vai ver, no 9243. Alfa 3, Charlie, bom dia. Tu ligou 9246, pode 2000? Autorizada a final do procedimento LS aqui 2100, desça para 2100, permanece o altímetro 1100, reporte estabilizado. 2000, meia ideia de Samaria, igual 9246. Alfa X-Ray Charlie, autorizado a pushback em reboque, informe ao término. Ligou 9246, tá abrindo um pouco a direita para perder a altitude. Estabilizando, gol 9246. Gol 9246, 6 milhas para o marcador externo, completa a final agora a torre 1-1-8-9. 1895, obrigado. Oi, bom dia, gol 9246, 2 milhas para Simbra. Diego 9246. Pouso autorizado, pista 10. Vento calma, aposto quando baixar travado. Já tá, baixar travado, 9246. Enche livre pouso. X-Ray Charlie, ingressando no pátio principal até o Finger 1. Eu, 5973, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro 1010. Dona da presença? Autorizado. Pode confirmar o vento pro 9246? 30 graus e 2 nós. Tá, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, foi 9359, tá no portão 09. 9359, só um instantinho pra copiar, prepare a Puka Transição Zumbi. Puka Transição Zumbi, aguardando, foi 9359. Salvador 21, táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 246. 9359, pronto, copy. 9359. Marcei 1, autorizado 370, na cola da pista 10, saída Puka, transição Zumbi, controle 19.8, responda 5077. Correto, 9359, chama para o feedback, senhor. 804, bom dia, senhor, identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 0 no 0. Salvador, bom dia, web 9739, informação Delta. Web 9739, pronto, Cota Guarulhos, 34. Pronto, Cota. Guarulhos, 340. Acorda, pista 10, saída da El. Após Leda Bridge, após Bridge, uniforme Zulu 16, a primeira aerovia. Controle 199.8, transponder 5102. Guarulhos, aprovado 340, decolada 10 da El Leda Bridge, apesar do 1-6-19-8, controle 1102, transponder, web 9739. Reto action, para puxar o accionar. A 3507, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada bom, ajuste o altímetro no 0 no 0. 0 bom, 0 no 0, ajuste para 3507. Tex, não, action, tex. Controle, está com ataque, 3507.